Agora sim! Opa! Salve, salve, Coelhada Decadentes 4 no ar! Vambora, que esse treino começava de jeito nenhum! Aqui comigo, seu amigo de todas as horas, menino Alisson. Estamos aí, estou sendo sabotado, mas vamos lá. Muito bem! E o rapaz aqui comigo, eu tive que mutar o microfone dele, vou deixar ele falar agora. Senhor Corneta, nos envergonhe. Boa noite, Coelhada! Muito bem. A estreia da nossa primeira torcedora aqui no Decadentes, ela que é profissional da caminhada de rua, bela, recatada e do lar, Daniela Rangel, se apresente. Salve, galera! Coelho! Hoje eu não estou na Sandrinha. Maravilha! Uma hora tem que sair da Sandrinha, né? E também estamos aqui com a presença real, né? Menino Rei, que não larga o seu trono, aquele que nos deixou na mão no programa de estreia e que não queria sair do trono. Cristiano Almeida, eu ouço um eco. O senhor está naquele quarto azulejado da sua residência? Não, agora eu não preciso mais disso não. Boa noite, galera. Um abração aí para todo mundo, para a torcida americana e para o pessoal de Ribeirão Preto que está curtindo a gente agora. Muito bem. Aposto todo mundo é torcedor do Botafogo lá. Deve ser tudo torcedor do Botafogo de Ribeirão. É todo mundo torcedor do Botafogo. Essa voz veludo cotelê que vos fala, Henrique Pinheiro, eu mesmo, como vocês já sabem. Bom, acabou de acabar Red Bull 1 e América também 1. Aqui a gente não tem frescura, então a gente fala o nome do energético. Nós vamos falar a noite inteira. Não. Se eles quiserem mandar uma latinha, nós aceitamos. Um minuto, eu ia perguntar, a gente vai poder falar Red Bull hoje? Acertaram o patrocínio conosco? A gente vai poder falar Red Bull, Flying Horse, TNT, Burn, não, o que você quiser. Não chegou nem uma latinha de energia. Não chegou, não. O Alisson é engraçado, porque ele fica reclamando de patrocínio, mas toda hora que ele fala, parece o copo da Walls, né? É verdade, pô, com a cerveja verde. Mas ele fez mexer, né? Eles, né, meu amigo? Muito isso. Bem. Pois é, Caixa 2 patrocínio. Vamos lá. Esse jogo nós tivemos uma escalação um pouquinho diferente. Então acho que vale a pena a gente passar pela escalação inicial do jogo, né? Rapidinho aqui. João Ricardo, Suelton, Adalberto, que machucou, entrou o Roger. Brian, Claudinei, Hernandes, Valderrama. Hernandes, Tony, Thiago Luiz, Mateuzinhos, que saiu para entrada do Christian? Não. Ih, caralho, eu já perdi tudo aqui, já esqueci. Mateuzinho entrou o Danilo Fernandes. Danilo. Danilinho entrou. E depois, no finalzinho, sai o Borges para entrar o Christian. Volante. Muito bem. 1-1. Eu confesso que, inicialmente, já há mais tempo, vendo os jogos do Red Bull e vendo os jogos do América, eu não estava contando com vitória nesse jogo, mas como saíram os dois principais jogadores do Red Bull, deixaram o time, e o América resolveu entrar com a equipe não titular, poupando jogadores, ou seja, para quem está no banco e está com vontade de se tornar titular, eu já passei a antever um resultado melhor. 1-1 não é de todo mal, mas tem o gol fora de casa, tem a vantagem, enfim, é mais um jogo em Belo Horizonte. O que vocês acharam, Alisson? O resultado foi bom, né? 1-1, acho que valeu a pena, fez um gol fora de casa, já deu uma adiantada na classificação. Não que tenha ficado tranquilo agora, mas dá pra ganhar aqui com facilidade. O ponto baixo desse empate é a contusão do Adalberto. O Adalberto, desde que entrou na nossa zaga, deu uma resolvida na situação. Ele é o nosso melhor zagueiro. E perdeu o Adalberto nas vésperas dessa partida contra o Cruzeiro, que é uma partida em que o Cruzeiro vai partir para cima e vai precisar buscar gols, não foi nada bom. Seu Corneta, devemos contratar uma benzedeira para o Adalberto? Claro, claro que sim. Alguma só indicação? Discorra. Roberto jogou. Ué. Posso falar? Dane-se. Eu falo? Pode, fala. Aí eu não vou falar do jogo, não? É a Dani? Uai, agora. O senhor, mais uma vez, disruptivo, né? Eu também sou dono dessa bagaça. Nessa isso. Não, eu não sou onde é que tá assinado isso, não, mas é. Ele falou de 1-1 com o Pai Rossi, que a gente pode fazer isso com a gente, cara. É porque eu nunca sei quando você parou de falar. Eu acho que nunca, nem você sabe, na verdade. Eu nunca paro de falar, eu falo dormindo. Não, a única coisa boa do jogo vai ter mais uma partida em Belo Horizonte do Coelho, entendeu? É o ponto exatamente. Positivo. E aí vai exato. Ter mais um decadente. Vai ter mais um decadente. Olha aí. Pare. É, e a parte dessa é verdade. A gente pode... vai pegar a Sandrinha. Não. Reduzo, e aí eu faço umas tomadinhas lá, pego, como eu, né, eu havia, havia sugerido, fazer umas captadas da galera, seu nome e sua cerveja. Podemos fazer isso, ou podemos fazer também sua cerveja, seu tira-gosto. Mas muito bem, nós vamos ter então breve uma correspondente direto do boteco. Aliás, a gente já queria isso semana passada, né? Pena que você não conseguiu entrar. Ia ser ótimo. Cristiano, e o jogo? Ué, o ponto positivo desse jogo, além do jogo de volta, é o uniforme laranja, né? A estreia do uniforme laranja, que eu gostei particularmente também. Gosto muito. Aham. Uhum. Amadureceu, né? Cozinho fora tá bom demais. Nossa, parabéns. Mas não tem ponto, não. Eu esperei um pouco mais do laranja mecânico. Eu acho que faltou um pouquinho mais de movimento assim, em cima de um de outro, mas eu gostei da estreia do uniforme laranja. Faltou um Cruyff, né? Faltou o Cruyff. Aí o Cruyff, ele jogava em todas as posições, então é difícil achar um igual. Nem o Pelé foi, mas... Tá certo. Tá certíssimo. Ah, Cristiano. Sim. Tem uma reclamação que o Brian empurrou o cara na pequena área. Deixasse pro Suelito. O Suelito já tá com o meio queimado. Né? Então, assim, o Brian, ele empurrou o cara lá e permitiu lá o pênalti. Aí foi triste. É, esse pênalti realmente ficou bem amargo. Eu acho que pior mas, ainda do que o pênalti foi... Diga, Cris. Mas já que a Dani tocou no assunto, o Suelton hoje surpreendeu positivamente, viu? Foi firme, não teve nenhum... Jogou direitinho. Hoje ele brilhou. Concordo. E a segunda partida, porque contra o Cruzeiro também ele veio bem. Pois é. Eu acho que ele está se sentindo um pouco ameaçado com Arthur, né, Adalberto, que já é titular, assim, né, incontestável, e eu acho que ele está meio... E agora com a estreia do Roger, é agora que ele vai ficar com a pulga atrás da orelha. Exatamente. Vai ter que jogar a bola e vai ter que convencer, porque senão ele está fora. É, Roger já entrou muito bem, realmente o Suelton... Jogou direitinho, redondo. Aqui, para domingo, alguma chance de voltar Arthur ou Alisson? Não sei te dizer. Eu acho que não tem. O que aconteceu com o Alisson? O Alisson sentiu... Ele foi barrado no último jogo no vestiário. Isso. Então deve estar para voltar, não é possível? Uai, se tomara, bem que eu sei lá se é... Não sei, não, eu não queria se tomar aí com essa empolgação toda, não. É o Alisson. É. Pois é, se o Alisson, o Adalberto não deve ficar. Não deve. Se o Alisson não volta, se ninguém mais volta, nós vamos entrar com... vai com o Valderrama. O Suelton e Roger. E tá quem no banco? O Guerreiro pode jogar na zaga também, né? Também. Pode também. Mas é bem provável que ele jogue na zaga. Então ele deve jogar com três zagueiros, então Suelton, Roger e Leandro. Mas mesmo assim... Quem está no banco para substituir no caso de qualquer eventualidade? Vai ser o outro menino da base lá, o Messias. Vai ser outro menino da base. Muito bem. Messias. Eu voto no Corneta. Dá tempo de escrever ainda? Dá, não. Aqui, Popeta. Zagueiro. Estilo clássico do Micão. Zagueiro, né? Apontou o nariz, a bola tá indo, cara. De acordo com as informações que eu tirei ontem na internet, o Arthur ele já está próximo de ser liberado. Porém, o Alisson continua fazendo tratamento então provavelmente o Alisson não deve voltar para esse jogo, não. Ele continua em tratamento. Mas o Arthur está próximo de ser liberado, sim, pelo departamento médico. Muito bem. Ô Dani, só quero te falar uma coisa. Você não pode se pautar para o programa, não, Dani. Você quebra a gente. Tem que ser desinformado e tudo improviso. Aqui não, fazer trabalho direito aqui não tem jeito, não. Preparar. Isso. Você fode com a gente, porra. É. A gente tá bebendo. Não dá, olha. Foi só. Ontem. Não, mas olha, a sua primeira participação. chega querendo elevar o nível do programa, eu acho um absurdo. É, aqui é baixo nível mesmo. Vai ser demitida no primeiro programa, tá no nível, tá no nível Itatiaia. É, falando em baixar nível aqui é decadente. Isso. Sim. Falando em baixar nível, tem alguma participação, Wallace? Não, eu não consegui ver. Tá vendo Parabéns. Como o nível é baixo? É muito baixo. Eu vou entrar aqui. E hoje eu acho que eu vou conseguir. Não, eu vou entrar pelo celular, pode deixar. Faz isso então. O que mais nós temos? Nós temos o gol do Brian, bom, que a gente primeiro tem que destacar. Vamos isso. Temos. Primeiro uma denúncia. Uma denúncia em primeira mão. Eu tô vendo aqui, eu quero confirmar, peraí. Só para não falar bobagem, mas me parece... Não sei de nada. Que, não, estou vendo aqui, por acaso a minha TV está ligada, e me parece que o Cobressal roubou o desenho da camisa feito pelo Ronaldo Fraga. Eu estou vendo o Cobressal entrar em campo contra o Corinthians com a camisa laranja e verde. Absurdo. A Chapecoense roubou essa ideia ano passado também do Ronaldo Fraga. Pois é, eu espero que o departamento roubou, inclusive, antes dele fazer, né? Exato. Não, é porque acontece muito. Espionagem industrial, cara. Exatamente. Espionagem industrial hoje em dia é um problema. Os caras são foda. É um problema muito sério. É verdade. Bom. Tem um com uma TV ligada aí, hein? É, quem tá com a TV ligada aí com som alto ouvindo o hino nacional? Eu sou patriota, com licença. Posso? Vamos falar do gol. Ô, Cristiano, fala do gol aí. Você que tá empolgado. Não, empolgado. O primeiro lance do Brian, ele mandou a bola quase lá fora do estádio. E no segundo, ele manda na gaveta. Não caiu, não. Eu achei que tinha saído, inclusive. Deve ter atrapalhado o pessoal da cerveja do boteco lá fora. Não tenho dúvida. Segundo ele manda na gaveta, foi um golaço. Mas aí ele me faz aquele pênalti. Segundo sei. Ele me faz aquele pênalti que, na hora que eu vi ele correndo atrás do cara, eu falei, vai ser pênalti. Batata. Eu tive a mesma impressão. Mas o Brian, vocês estavam falando aí de holandês, não sei o quê. O Brian é igual vaca holandesa, né? 20 litros de leite e depois fica o pé no balde. Mas sim, exatamente, Wallace. O Brian nos complica todo jogo ele nos complica. Ele faz jogadas geniais e jogadas terríveis ao mesmo tempo. É, isso é pra dar emoção pros decadentes, entendeu? É, pra gente ficar, né, pra ficar mais emocionado. E pra ir no jogo de domingo tenso. É isso, pra ele lembrar você que a vida não é fácil. Mas entendeu? Domingo ele vai jogar bem. Em clássico ele joga bem. E quer ser contratado? O gol de, né, lá da intermediária e vai acertar o gol do Fábio, com certeza. Você vê que hoje ele fez um gol. Por quê? Porque estava sendo transmitido pelo Sport TV. Exatamente. Agora que vai passar na Globo, então, filho? Ih, aí que ele joga mesmo. Três Mas vai passar na Globo, não. Vai passar do Atlético. Não, o Atlético joga no sábado. Ah, é verdade. O Atlético joga no sábado contra o RT e nós jogamos contra o Cruzeiro no domingo. Coitado, ele pegou o jogo fácil. Tomar banho. Vamos, Henrique, vamos trabalhar. Fala, gente. O Henrique caiu. Boa noite, amigos. Aqui é o novo roster do programa. E aí, então? Vamos falar de o Corneta tava querendo puxar o tapete do Henrique, aí ó, conseguiu. Vou abaixar seu microfone agora, viu, Alisson? Derrubaram. Aqui, vamos tocar o barco. O que vocês acharam do zagueiro Valderrama? Valderrama foi bem. Ele se portou firme, estreou com dignidade. Foi muito bem. Gostei da atuação dele. E ele entrou tranquilo, né? Não se mostrou em nenhum momento e como se diz? Não parecia intimidade. Que era... Não parecia um jogador de Júnior, né? Na verdade ele entrou na pseudo roubada, convenhamos, né? Sim, ele entrou na roubada, mas teve personalidade e jogou muito. Teve mas seguro ele já vi... lá, não comprometeu, já então o menino tem futuro. Destacando na base, né? Eu já vi se destacando na base, né? Então vamos ver agora. Mas você viu o Bruno Sávio destacando na base também, né, filho? Não, mas a questão não é essa. Mas o Bruno Sá fez o gol mais importante do ano passado, querendo ou não. É verdade. É verdade. Aquele gol lá no São Paulo, então, lá, com o time do Rivaldo lá, valeu o ano nosso. Mas vamos lá, vamos falar do jogo de hoje. Eu queria polemizar aqui. Polemiza. Com a estreia do Mateuzinho. Porque, assim, eu gostei muito do Givanil ter escalado o Mateuzinho. Uhum. Mas eu acho que ele devia ter dado uma chance pro Bruno Sávio ter entrado na posição dele, porque ele não é referência. Eu acho que o Givanil queimou ele quando colocou ele como referência. Agora que ele ia ter oportunidade de jogar na dele, eu acho que o Givanil devia ter escalado ele junto com o Borges. É um ponto interessante. Não, acho, sabe por quê? Parece bobagem, mas o Sávio é mais importante para domingo que o Mateuzinho. O Mateuzinho já está convocado, o Bobaia nem está aqui domingo. O Sávio, mas... ele vai ser usado domingo com certeza se precisar. Acho então, que é dia 8 que ele se apresenta, não? É, mas mesmo assim, o Sávio, pro clássico, deve ser o Sávio, não o Mateuzinho. Eu acho que ele, o Sávio voltando de contusão, mantém ele na parada, está de baixo, se precisar ele entra. Que o Mateuzinho, de repente, pode vir a sentir o clássico. E o Sávio já jogou contra o Atlético umas duas vezes, aterrou a bosta do gol aquele dia, né, mas tudo bem. Então, o Sávio já está com uma experiência maior, de repente, é mais útil para domingo do que para hoje. Já que hoje está com o time reserva, e a gente está perdendo jogador com contusão... Já... antes da hora, até pro final desse ano. Uhum. Nossa, eu tô falando sério, tô gostando disso não. Parti. Vai, vocês falam aí. O Mateuzinho, ele é meia. Nossa senhora. Ele entrou que com Calma. E Henrique, você tá certíssimo. O uniforme do Cobrelô é igualzinho o uniforme da América. Não é? Eu tô vendo aqui. Igualzinho. É, enfim, o tom de laranja é igualzinho. Igualzinho. Tô quase vendo a marca da Lupo. Mas os cobrelões devem entregar. Daqui não entrega, não, viu? Não é cobrelô, não, só é cobressal. É cobressal. Cobressal, é. Desculpa. Cobressal. Desculpe, que timão. Cobressal do Chile. Isso. É, mas a aqui, região tem uma mina de sal lá no Chile, pelo que eu tô sabendo. Vocês são muito mal informados. O nome do time é Cobressal. É, o uniforme deles tem cor de cobre, rapaz. Ah, faz todo sentido. Cobressal. Olha aí. Olha só. Eu não gosto de passar toda a minha altura nesse programa, mas de vez em quando eu tenho que... Me sinto obrigado. O cara tá assim, eu sei uma. Rolando bola. Tem um rapaz com a chuteira dourada, bicho. Que é isso? Aqui, falando, o uniforme deles é da saudosa Lotto, a italiana, que já nos serviu também. Não, falando em uniforme, o senhor notou alguma coisa diferente nesse jogo, senhor Corneta? Além do uniforme laranja, é claro. Uniforme laranja com Decadentes, a logo do Decadentes, eu gostei. Não, na verdade, a logo do Decadentes é que combinou com o uniforme laranja. Mas... Exatamente. Ah, mas... Mas, Cornetíssimo, você viu alguma coisa de diferente do nosso capitão que hoje foi o Tony? Parece que o capitão Tony não gosta de azul, né? O Tony não gosta de azul? Então já descobrimos que a Lupo mandou o braçadeiro azul pro América e o fê da puta do Guerreiro usa azul porque quer, né? O outro jogou de vermelho, né? Eu errei aqui. O Tony fez com a vermelha. Exato, engraçado. O Tony então, jogou com a vermelha. Se o Guerreiro jogar entrar no azul. Próximo com azul, é sacanagem. É sacanagem. Porque não tem a menor razão. Não, é vai falar o quê? Filhote com Latina antecipado. Quase ganhando e quase ganhou o prêmio Master que ainda não foi revelado. Mas pode ser dado para ele também, que é atleta. Tá vendo, meus queridos? É isso mesmo. É esse o nível de corneta que nós estamos. Nós estamos reclamando da cor da faixa do capitão. É não, desse... ele é azul. Assim é o torcedor americano. Não, exatamente. Eu não estou dizendo que não tem razão em reclamar. Ele só pode usar... com o uniforme do América. Totalmente desproporcional. Pois é. Pois é, mas eu gostei de ver o Tony Talibã como o comandante do time. Gostei. Sou fã dele desde que ele entrou no América. Foi interessante. Jogou bem também hoje, né? Não fez nada de muito errado. Vou passar pra vocês. Ele, no domingo, no treino, né? Assim, vou voltar um pouquinho a pauta, assim, né? A pessoa preparou, assim, uma pautinha, mas absurdo. Enfim... No domingo ele falou que estaria 100% preparado para o jogo de quarta-feira, hoje, e que no domingo ele estaria preparado 200%. Pronto. E que ele não queria ser poupado. Quem que falou isso? O Tony. O Tony Calibão. Eu posso fazer uma observação? Quase que eu sofri com um gol que o Rodrigo marcou na América agora, vendo a transmissão. Ah, tô... Vamos falar do outro jogo. Eu tô vendo o jogo, eu tô vendo o time laranja começando a falar, puta merda, vai entrar. Eu tive o mesmo sentimento. É muito cacau, viu? É muito Danone. Tirei do jogo. Não, vai, João Ricardo. Talibano, domingo. Abre aspas. Hoje ainda estou muito cansado, mesmo porque ainda não temos nem 24 horas depois do jogo. Até quarta-feira estarei 100%. E no domingo, 200%. Quero jogar todas e só fico de fora por uma opção do professor. Palavras de Tony Talibã. Eu não estou gostando. Isso é trabalho jornalístico, hein? Eu não tô gostando, tá muito pautada, isso pode parar. Isso é um trabalho jornalístico, bem feito. Pode tomar cerveja mais, aumenta a corta aí, não tá dando não, a poxa. A gente aqui, zelando por fazer um programa de quinta categoria, chega a pessoa e leva para um programa de segunda categoria. Tá, fica difícil. Fica muito difícil. As palavras dele, eu só repeti. Mas vamos voltar para o nível de cadência. Muito bem. Gostei do cabelinho do Roger. Cabelinhos assim esvoaçantes, né? Os cabelos cachos, oi. Os cabelos, os cachos dele são mais hidratados que o de um outro jogador da seleção brasileira. Não. Essa comparação a gente precisa cortar ela o mais rápido possível. Verdade. Valderrama. É outro, Valderrama. Pode ser Valderrama. Davi Luiz. Davi Luiz é um jogador que saiu falando mal do América. Birubiru gostei, mas Valderrama também eu acho que é mais é uma coisa mais assim, mais legal pra gente comentar. Valderrama combina com decadência. Ele não tem o volume do Valderrama, né? Então acho que não derrama, né? Às vezes Birubiru combina mais com decadência, viu, gente? Birubiru. Birubiru é um clássico, né? Assim, jogadorzaço, né? Atuação do Hernandes. Ele foi bem, assim. Particularmente, eu não gosto das atuações dele, não. Mas hoje eu acho que ele foi melhorzinho. Acho que não foi mal, mas achei marrom, assim. Ele só não errou. Ele não foi ruim, igual ele tem sido ruim. E a foi grande estreia do Camisa 9? Emagreceu, vocês viram? Nem tanto, né? Não, mas... Aquilo ali deve ter sido só uma sauna seca, não. Ele deve ter feito um trabalho igual assim, os lutadores, né? De natação, igual eu fazia quando eu lutava, eu entrava dentro de uma capa de chuva, pulava corda 40 minutos e uma desfilando na passarela. Show de bola. Dani, você está desperdiçado nesse programa, Dani. Corneta, até o final do ano eu quero um vídeo seu de capa de chuva pulando corda. Eu faço questão. Alguém arranca a capa de chuva que eu faço o vídeo. Valendo que cerveja? Não, por isso. Isso aí a gente arruma. Autossabotagem é comigo mesmo, não se preocupe. Tendo visto a chamada que eu posto antes dos jogos ultimamente. Eu tinha que falar de uma coisa agora, gente? Nós estamos falando do Borges. Nós estamos falando do Borges. Ele está muito sem ritmo de jogo, né? Então, vamos lá, Cristiano. O Cristiano tá fazendo comentário jornalístico aí, ó. Depois vocês ficaram me falando aí. Cristiano tá tentando uma vaga no Sport TV. Mas você se pauta, Daniele, não. Ele fala do coração. Eu falo do trono deles. Do trono. Enrolada numa capa de chuva. Só marcar. Marca que eu falei no Independência esse vídeo. Então, o Borges, não adianta a gente esperar correria, a mesma dinâmica de jogo que tem o Rangel. Uhum. O Borges, é claro que pela história é muito mais jogador, é um jogador muito mais técnico, dentro da área é muito mais competente para fazer gol do que o Rangel, mas aquela uhum. movimentação louca do Rangel de correr atrás para marcar, de cair para as pontas para tentar fazer alguma jogada, isso aí não vai ter como a gente esperar do Borges. Não vai acontecer. O Borges vai funcionar bem quando o América tiver com o time acertadinho e com o time com volume de jogo, cruzando bola na área, aparecendo o jogador, aparecendo o Osman, por exemplo, e tabelando com ele, aí ele vai aparecer mais. Esse tipo de jogo que o América joga mais fechadinho e saindo com mais velocidade é um tipo de jogo complicado para o Borges na idade que ele está. Uhum. É... Realmente. Inclusive o Vitor Rangel, que não é meu parente, né? Só apenas uma coincidência. Vocês têm certeza disso? Uai, pode ser que não, né? Porque aqui, aqui, apesar de quinta categoria e nenhum preparo jornalístico, a gente não aceita nepotismo. Pois é, não, ele não é meu parente, não, por favor. Ele não, formou a jogada dele de bicicleta no jogo anterior, uh-huh. foi escolhida como o lance plástico, né? Apesar de não ter feito gol, mas foi escolhido durante a semana como o lance plástico dos estaduais, né? Isso é muito bom, porque aí lançou o cara e ele ganhou mais confiança. E sim. com certeza ele vai fazer 2 gols comigo. É, verdade. Ô Dani, na hora que ele deu essa bicicleta, não teve outro jeito. Eu lembrei na mesma hora do teste de som que a gente fez aquele dia, que nós falamos que ele tinha feito um gol de bicicleta. Sabe? É verdade. Pois é, olha pra você ver. Mas ele vai fazer um gol de bicicleta. Ele vai falar assim, Dani Rangel, minha fã. Eu já tô achando que tem parentesco aí. Se ele falar isso, aí é nepotismo. Não, é só uma devagarzão. É só um devaneio da pessoa pensando no gol. O importante é... Aquele lance só não foi gol porque ele tava sem ângulo nenhum. E aí o Fábio bem marcado, né? O Fábio tava na beirada da trave e conseguiu pegar no susto. Mas se ele consegue virar aquela bicicleta com um pouco mais de ângulo, era gol. Oh. Nossa, é golaço. A verdade, gente, que a melhor participação do Borges no América foi ele ter chegado e o Rangel desandou a jogar bola. Pronto, verdade. Já é alguma coisa. A vida do Borges no banco foi sensacional, meu filho. Ele rendeu aquele Rangel um tanto que quando ele tava no América só com o Sávio, ele tava de boa. Uhum. Agora, tem o Borges legal, mas com relação ao Borges ainda, o América não serviu tanto hoje quanto via servindo antes do Borges chegar. Olha o gol! Não. De quem? De quem? Marco Antônio Brook. Gol do Corinthians contra o Cobressal. Eu parei de assistir, tava dando cara. Tu tá achando que o Aramelli tá tomando fogo do Corinthians? Me deu assim uma previsão no futuro. Não! Agora não! Espera os 3 meses pra esse momento. Vamos voltar aqui. Ô Cristiano, você tem mais algum destaque seu do jogo? Não tenho. Tenho sim. O Thiago Luiz. Tá vendo, Dani? Caramba, hoje. Falta de preparo que a gente quer. O Thiago Luiz jogou pra caramba. Concordo. Jogou pra caramba hoje. Me pareceu mais magro também. Também. Me pareceu mais magro também. Fez a sauna. Mais do que o Borges, inclusive. É, mais do que o Borges. Fez a sauninha também. É, ele pulou a portinha lá. E, só que eu tenho outra coisa para comentar. Vou lá no Confins, aguardar os jogadores e vou, assim, sorrateiramente cortar aquele rabinho dele. Faz isso pra mim? E assim, não só corta. Mas aquilo lá não é igual a barba do Tony, não? Não, eu ia falar exatamente não, isso. Ele não tá no mesmo nível. Se era, não tá funcionando. A barba a gente viu que funciona. Dani, você faz o seguinte, você corta aquele negócio. Sai correndo, que a segurança de Confins vai tentar te... Lógico, nossa, eu vou correr horrores. Então joga fora, guarda aquilo ali, leva aquele terreiro e faz um trabalho com aquele trem, pra ver se o menino desanda, porque Eu não sei, vê uma simpatia qualquer, costura na boca do sapo, queima na churrasqueira com a picanha em cima, não, vai estragar a picanha. Eu recomendo passar giz de taco de sinuca pra ver se melhora a pontaria dele, cara. Vai que pronto, pega, né, olha aí, vamos inventar uma simpatia nova agora aqui, ó. Então vamos lá, como é que... Vocês perceberam que ele está tentando fazer um gol de falta, até é, porque o América tem mais de 600 jogos aí sem fazer gol de falta. Ah lá, 600 jogos? Não, não tem estudo, não. O último foi o Irene, eu acho. 600? É muito jogo. É muito jogo, não é estudo, não. Há 10 anos. Ah, não, então peraí, não, é algum... Deve ser 600 dias. Exatamente. É possível que seja isso, uns 600 dias. Agora a Dani entrou no nível decadente. Agora sim, isso. Perceberam? Estatística, é desse jeito. Estatísticas 600 jogos. Esse é o nível. É nessa linha aí, Dani. Exatamente. O último que marcou gol de falta foi o Juca Show, em 1653, no dia 27 de setembro. Vocês viram o comentário do narrador do Sport TV, né? Foi. Ele comentou quando isso foi levantado e tal, ele mesmo falou, ó, a gente faz jogo no Brasil inteiro e gol de falta é um negócio que eu não vejo toda hora. Olha, não o tenho gol. Visto. Olha o gol de quem? Corinthians. Ó, eu acho, assim, eu vou apostar que o Thiago Luiz vai fazer um gol de falta no jogo, no próximo jogo contra o Cruzeiro, lá no Mineirão. Para delírio da galera. Aí, boa, não, Dani, bom que ele não vai jogar. Segundo tempo. Vai Luiz? Não, ai, mas ele vai jogar, com certeza ele vai jogar. Ele Thiago vai jogar? Luiz. Ele tá suspenso. É verdade. Agora a Dani tá entrando no nível do programa. É desse jeito. Tá bonito, muito bem. A vida. Mas ele guarda esse gol contra o Atlético, Dani. Ele guarda esse gol contra o Atlético. Pronto, vamos fazer isso. Fica aguardado. Desculpe. O que você perguntou? Para o RT, a gente pega o RT na final, né? Na final. Ah, é verdade, não é o Atlético, é o RT. A gente vai saber sábado, né? O bom que a gente já entra domingo sabendo o adversário. É, eu gosto disso. Né? Porque se precisar, a gente poupa jogador. É o jogo mais difícil. Boa. Cara, tem medo, cara. Pressão. Então, se for o RT, a gente poupa. Entendeu? Guarda ali alguém. Não sei quem que vem pra poupar, né? Só sou o João Ricardo. Mas enfim. Mas o Fernando não é ruim, não, gente. Tem também o. Não, o Fernando jogador... não é ruim. Pois é, e tem também o menino da base que foi destaque na Copa São Paulo, né? Júnior, Taça São Paulo Júnior. Isso. Esqueci o nome dele agora aqui. Como é que chama? Lori. Ah, não. Lori, isso. Não, o Léo é muito bom goleiro, precisa de Dori. Enfim, nós precisamos de um nome novo pra esse rapaz, vamos pensar nisso. Não, boa. É. Eu tava pensando que podia fazer o troféu também mascada da rodada, entendeu? Nós teve uma agora no jogo do Corinthians que foi ótima, mas vai lá, dá ideia. Não, algo importante aconteceu no jogo aqui. Jogador do Corinthians caiu na área e o juiz não marcou pênalti. Não, a bola bateu na mão do defensor deitado no chão. O Rodriguinho caiu na área e tomou uma na cara. O outro deu um pulo na piscina, né? Pelo amor de Deus. Vamos voltar para o América. Mais algum destaque para o jogo? Destaque. João Ricardo sempre, né, gente? Não, João Ricardo, um grande goleiro. Infelizmente, que toma o gol toda a partida. Ué, de pênalti? A culpa é dele agora? Não é, né? Não, vou falar culpa aquele pênalti que pegou naquele jogo lá, que eu esqueci de quem que foi, mas ele pegou o pênalti, só foi gol porque a defesa do América não acreditou que ele ia pegar aquele pênalti, senão não teria rebote. Então, assim, é bom. O cara é bom, mas ele, eu acho que ele escolheu o lado contrário e aí hoje não foi feliz, mas ele é bom. Não, mas tá, o menino também, menino, né? O outro já é jogador experiente, nego velho de guerra também, sabe bater pênalti, não tem que cobrar isso dele não, do João Ricardo. Não, eu acho que hoje assim, foi o placar que eu já tinha cantado E eu sei então, um a culpa é sua. Basicamente mas só isso. Que eu esperava que... Se podia, se podia se somar a mim e ao Ramon, que cantamos 7-1 para o jogo de domingo, porque a gente acredita que o Mineirão precisa reviver o 7-1. Você podia cantar esse 7-1 com a gente. 7-1 para o América, vocês têm que deixar isso claro. 7-1 é para o América. Incisivo e repetir. Então, só, mas o Brasil era mandante também, só. A gente não, fala 7-1 porque foi guardado 7-1. Mas naquele jogo o Brasil era mandante. O jogo foi 1-7. É o que nós queremos. Não. Eu posso ser muito sincero. O meu plano é mais malévolo um pouco, cara. Diga. Vamos classificar para a final fácil, entendeu? Só que o Cruzeiro vai fazer a maior partida do ano dele. Vai ser primordial. Vai vencer de 3-2. Vai ser eliminado e o David vai continuar. Vai continuar. Eu não sei se eu quero isso. Eu não sei. Não, é porque ele ficando é bom pra gente. Bicho, mas o 7-1, se o David não ficar. Vamos esperar, né? Vamos ver quem tá certo. Domingo a gente vê quem tá certo. Dar duas seguidas também não é pra qualquer um, né? Eu acho que vai dar. Você tem a cabeça muito poluída, viu? Vamos dar duas seguidas então, tá bom demais. E vamos seguir a vida. Vamos lá. Já podemos ir para os eleitos do jogo? Alguém quer comentar alguma coisa antes? Não, podemos ir para os eleitos. Então vamos para os eleitos. Podia começar com o Alisson, hein? É o Alisson que começa. A sabotagem tá foda, viu? Não, é porque o Alisson fez um comentário muito diferente. Você caiu e eu assumi o programa, porque senão ficou muito melhor administrado, tocado assim, tá? É, ele falou assim, quero ser o primeiro a me manifestar. Você quer que eu saia de novo, é isso? Fala na cara. Tá querendo puxar o seu tapete aí, ó. Então vamos fazer o seguinte, o Alisson. Vou deixar o Alisson por último, porque você... Não, o Alisson primeiro, ele tá mais preparado. Então vai, vamos lá, é quinta categoria mesmo. Quem que é o bala do jogo, Alisson? O bala do jogo é o João Ricardo, com toda certeza. Muito bem. Eu não tinha dúvida também. Ô Dani, qual que é o bala do jogo? É, bom, enfim, eu sou um fã do Dani Talibã, mas eu tenho que concordar que João Ricardo foi o melhor em campo muito hoje. Muito bem, duas vezes João Ricardo. Cristiano. Thiago Luiz, majestade. Sem dúvida. Thiago Luiz. Corneta. Não sei, peraí, vou pensar. Puta merda, você passou por todos lá no Alisson, pra chegar na sua vez e falar, não sei, vou pensar... O meu melhor vai ser eleito o pior também, pode ser? Pode. Ser é o Brian o melhor e vai de filhote com Latina também. Pronto, já tá aqui. Boa. Dois votos em um. Eu gosto de gente assim, ó, que produz em dobro. Voto citado. É por causa da cerveja, sabe? Eu tô vendo dobrado, tô votando dobrado, pô. Então, meu voto para o bala do jogo é... Pela minha família e pela paz de Jerusalém, eu voto no Thiago Luiz. Já não conheço... Como é que faz com o desempate? Não, é no final do ano. Ah, entendi. Porque nós aqui melhor... também somos adeptos da planilha. Nós também temos a planilha, então vai tudo para a planilha, vai sendo contabilizado. O João Ricardo, se eu não me engano, eu não estou com a planilha aberta, mas eu acho que o João Ricardo está com 3, o Thiago Luiz está com 3 também. Vitor Rangel está disparado na frente com 6 pontos. É, não, mas Vitor Rangel não jogou hoje, né? Então, a informação que eu tenho é que o Givanildo não escalou o Rangel hoje para dar chance dos outros. O Givanildo ficou sabendo da nossa planilha. Isso. E quis dar uma chance para os outros jogadores alcançarem o Rangel. Eu não queria revelar a informação de bastidor, mas é o que eu tenho aqui também. O biscoito croquero tá bombando, né? Todo mundo quer ganhar a bolacha croquero recheada. Hoje fez o dia de fama, né? Deu entrevista em rádio e tudo mais, então... É isso mesmo. Nós temos aqui no Bala do Jogo Adalberto com 1, João Ricardo com 2, com mais esses 2, 4. O Osman tem 2, Rafael Bastos tem 1. Por incrível que pareça, o Vitor Rangel tem 6. Eu esqueci que ele não jogou hoje, eu devia ter votado nele de novo. Pois é, mas perdeu a oportunidade, que pena. Vamos lá. O senhor já votou. Ele porque não jogou. O senhor já votou no filhote Colatina. O Alisson, quem foi o filhote Colatina? Eu vou votar no Givanildo, porque eu não consegui entender muito bem a escalação, os jogadores que ele poupou, e eu achava que se era para poupar jogador contra o RB Brasil, aliás, apesar de eu pensar que não precisava ter poupado todos esses, tinha que ter poupado o Adalberto também. Adalberto, ele deu uma consertada na nossa zaga, a gente vai precisar muito da zaga contra o Cruzeiro, e agora a gente está perdendo o Adalberto, porque não poupou o Adalberto. De acordo. Menina Dani... Eu vou discordar um pouco do que eu sou uma fã do Givanildo, apesar de que eu concordo, né, com as colocações aí, mas hoje eu vou, meu filhote Colatina é o Brian, porque... O que a gente ele, mais faz é discordar. É, ele precisava empurrar o cara lá na pequena área. Não precisava. Ele... Olha só, hein, não é gol, mas tem informação aqui que no jogo da... Olha só. Final da primeira liga, isso é sensacional, pera aí que eu preciso contar pra vocês. Final da primeira liga, em Juiz de Fora, Fluminense Atlético Paranaense. Muito bem, caiu um drone no meio do campo. O Gandula foi lá dentro, pegou o drone. Ao invés de pegar o drone, entregar pra autoridade, fazer qualquer coisa e não sei o que, não. Ele pegou o drone e botou bonitinho no chão. Na hora que soltou, o drone saiu voando. Ei, Brasil. Ó, isso é Juiz de Fora. Um abraço pro Juiz de Fora, viu? Tem algum decadente de Juiz de Fora? Tá bem, então vamos lá. Para os torcedores do Tupi. Eu até desconcentrei. Desculpa, Dani. Então você votou no Brian. Votei no Brian. Muito bem. Cristiano? Ah, o meu é o Pablo. Meu voto vai pro Pablo. Não gostei da atuação do Pablo. E achei ele muito fraco hoje. Ele teve ele não acertou nenhum cruzamento hoje, foi coisa impressionante. Ele fez uma ou outra jogada de efeito lá, mas não me convenceu, não. É, Pablo pela sofrência. O Brian realmente não tinha a menor necessidade de fazer aquele pênalti. Eu acho que aquela bola se perderia. E mesmo que nós perdesse, nós temos João Ricardo, não é à toa. Então, o Brian, pra mim... Foi o filhote Colatina, ficou com 3 pontos. Givanildo 1, Pablo 1. Que mais nós temos? Como? Contabiliza na planilha. Então, na planilha, o Brian fica com 5 pontos. Tomou a liderança, que era do Leandro Guerreiro. Então tá o Brian com 5. O Givanildo fica com 3. Leandro Guerreiro empatado na vice-liderança também com 3. E esse é o primeiro voto do Pablo. Rafael Bastos tem 2, Suelton tem 1, Thiago Luiz tem 1. E tem 1 também o bandeira Marcos Vinícius Gomes, que levou o voto do Corneta no jogo passado. Eu não sabia o nome dele na hora. Agora nós temos aqui o senhor Marcos Vinícius Gomes, é parente. Parabéns, o senhor está concorrendo a uma caixa de pacote creme cracker croquero. E isso define o sentido da palavra corneta, né? Vai cornetar bandeirinha é osso, né? Pior em campo, bandeira. Muito bem. Eu sou um árbitro frustrado, meu sonho era ter sido juiz de futebol, eu não fui, né? Pois é, né? O senhor coleciona, o senhor é a única pessoa que eu conheço que coleciona camisas de juiz de futebol. Ele é um cara muito esquisito. É muito. O Alisson, como é que está o Coelhão no prognóstico de apostas para o Campeonato Brasileiro? É o site... Pô, você me pega de surpresa. Não vou, não vou lembrar o nome do site. E, pois é, tá vendo? Reparou o despreparo, Dani? Ele traz a É essa tá linha aí, Dani. É essa linha aí. Aumenta o microfone dele mesmo, vai lá dar moral pra esse texto aí. O site. Betbull. Isso. Tá, é um site de apostas e saiu hoje que eles estão pagando R$251, é isso, Henrique? Não. Ele paga. Está em reais, né? Mas ele paga R$251 para cada R$1 apostado no Exatamente. América para ser campeão brasileiro. Eu já estou fazendo minha fezinha. Campeão brasileiro. Tá? Não que vale classificar Libertadores nem nada. Vocês vão colocar o dinheiro nisso? O deputado falou, né? Então vou apostar, ué. Ele prometeu o título, né? Então vou votar. Vamos colar apostar, né? Será que ele vai apostar? O deputado não tem errado, não, hein? O deputado não tem errado, não, hein? Eu não duvido, não. Porque olha só, vamos lá. É, só para vocês terem uma ideia, eu não estou com a tabela, você está com ela, Alisson? Alisson? Não, né? Não. Eu não estou com a tabela também, mas eu me lembro que estávamos ali em os últimos três, os América, três últimos empatados. Vitória, né? E Figueirense, os três últimos pagando 251 para 1. Para você que não é bom de matemática, 251 para 1, se você apostar R$10, você vai levar R$2.510. Se você apostar 100zinho, são R$25.000 e 100. Olha que beleza. Só tem combinado de time ser campeão, né? Só tem combinado o time ser campeão. Mas aqui, no início do campeonato inglês desse ano, quanto que você acha que estava pagando a bolsa de aposta para aquele Leicester lá? Com você certeza era algo parecido. Eu não tenho. Se não fosse com certeza mais, era algo parecido com isso. Concordo. Eu acho que sim. Ou seja, no que se conclui, que Libertadores estamos aí. Não, no que se conclui que no final do ano eu vou ficar rico, porque eu tô vendendo minhas posses, minha bicicleta, que é a posse que eu tenho no momento, e vou investir dinheiro na América. Muito bem. Eu só tenho a corda pra pular e acabou de chover. Vamos fazer uma conta aqui de quanto você vai ganhar, Alisson? Quanto é que tá valendo sua bicicleta? Eu acho que uns R$50 no ferro velho dá pra arrumar. O pneu tá furado. Você vai ficar rico com 12.500 conto? Viu? América, Figueirense e Vitória. Tô no 251. Isso, você achou aí? Achei. Não vamos citar o primeiro, não, porque isso não é interessante. Não é. Não é. O primeiro não está participando do programa hoje, não. Né? Até o primeiro, agora, não inclusive, paga 3 para 1 só, é ativo. Título de curiosidade, mas não importa quem é. Os últimos serão os primeiros, lembre-se sempre disso. Exatamente. Gente, deixa eu mandar um abraço aqui pra galera. Bom, primeiro lá pra galera do Onda Verde, pro Cláudio Henrique, né, que sempre tá nos recebendo muito bem nas Blitz, a Mônica, né, a galera da Onda Verde lá. Vamos combinar que o pessoal, né, rala lá para poder fazer as promoções para a gente ir aos jogos. Uhum. E, né, eu acho que é importante a gente lembrar da galera. O pessoal é muito bacana, muito receptivo, né? Então, assim, acho que vale a pena. E dá um abraço também para a galera da torcida, das torcidas que apareceram lá hoje na Blitz, o pessoal da Barra Uno, o pessoal da Vacoelhada. Isso aí. Verde não foi lá, não. Não vi ninguém da Seita Verde, não. Posso estar enganada. E a Andréia da Batom Verde, um abraço para ela também. É. Muito bem. Um abraço para todo mundo aí. Meu sobrinho, minha sobrinha e cunhada. Isso. Um abraço também para a caravana de Timóteo, para a caravana de Maiuaçu, um abraço para a caravana de Corvelo, para minha mãe, para meu pai e para a Xuxa. Senhores, algo mais, nós estamos chegando aqui quase em uma hora de programa. O novo diretor, eu não tive chance nenhuma de ler qualquer notícia a respeito do cara. Alguém quer falar alguma coisa dele? Sid Clay? A Dani com certeza tem a história do cara toda, até a cartão de batalha do cara. Com certeza. Né? É. Sid Clay foi volante antes de ser treinador de futebol, ele foi jogou muito volante. Ele tem uma vasta experiência aí, jogou. Ele está, se eu não me engano, acho que desde 2006 que ele é diretor de futebol, assim, não diretor de futebol, mas que ele está atuando como um gestor de futebol, estudando na universidade de futebol, ele é formado em administração, enfim, é o que eu consigo lembrar nesse momento. Os Danones estão fazendo um certo, assim, estão me prejudicando nas lembranças da minha pautinha. As informações que vêm lá da República de Curitiba são as melhores possíveis. São. Inclusive, ele é amigo do nosso querido amigo Marinho. Ah, é? Ah, é? Isso é, eles são amigos. Aí eu uso nas conversas de WhatsApp. O Marinho já falou sobre ele, eles são amigos e tal. Inclusive, outro dado importante. Ele viajou com a delegação do América hoje, ontem, para o jogo de Campinas, na estreia da Copa do Brasil. Uhum. Deixa eu ver o que mais. Dani, ele viajou, foi hoje, tá? Eu encontrei com ele na sede hoje. Perdão aí pela informação. Esse pessoal tá bem preparado pro programa, viu? Tá difícil, viu, Dani? Tem informação interna. Vão ter que passar no RH, viu? É, falando o Marinho, então, o Marinho tá me devendo um programa, tá me devendo a participação aqui no Decadentes, vou chamar ele em público aqui. Então fala, né? O Marinho, coloquei ele no nosso grupo do WhatsApp. Exatamente, ele já tem a oportunidade de vir aqui pra falar a respeito do cara. Não é? Inclusive também o Ramon, nosso pagodeiro. Grande pagodeiro. É, e vai matar depois nos enfim. Pagometal. Não, mata nada não, aquilo é uma flor. É, Pagometal, hoje ele não quis participar. Não, não é nem que ele não quis, não. Você estava na fila dessa mesa. É mais um filme dele, não é gente boa. Henrique. Oi. Tem participação aqui do Lucas Bahia. Ele está dizendo que o Borges está sem ritmo de jogo. É, também tivemos participação aqui da criadora da nossa logomarca confirmando que o laranjado é por causa da camisa. E se falar mal da marca, o pau vai quebrar. Qual essa marca? Foi a participação. Nepotismo, só falo isso. Opa! Ah, criadora do... Ah, então. É, eu queria mandar um grande abraço, agradecê-la pela criação da marca. Ficou muito legal, ficou muito bacana. O boleto bacana. Tá chegando. Isso, o boleto pode vir. Avisa que eu pago no domingo. Já a primeira parcela foi domingo agora, foi sábado, né? E aí a gente termina de pagar no domingo. É isso aí. Entendedores entenderão. É... Aqui, algo sobre, mais, senhores? Sobre esse diretor, pelo que eu vi, ele chegou e não quis falar sobre contratação. E aí a galera deu uma chiada. Mas o cara tá certo, a América tá no meio de uma disputa, agora começou a disputa da Copa do Brasil, tá numa semana anterior a Cruzeiro, não é a hora de ficar falando, a não ser que seja contratação confirmada, coisa que não vai ser por agora, o cara acabou de chegar, mas sobre especulação, ficar lançando nomezinho só pra agradar a torcida, não é hora pra isso não, o time tem que concentrar pro jogo contra o Cruzeiro. É, a torcida da América é precoce demais. Pode falar, Dani. Não, eu concordo também. Eu também tive essas informações que ele evitou falar sobre contratações. E concordo, não é hora não. Vamos focar agora no estadual. PC das Marias. Ops, Cruzeiro, no Mineirão. Uhum. Ou então, ou pelo menos garantir a classificação e aí bola pra frente. É isso aí. Muito bem. Algo mais, Majestade? Sim, senhor. O senhor tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, mais nada a acrescentar. Muito mais bem. Nada de interessante. É isso aí. Então, Cristiano, muito obrigado pela participação. Muito obrigado pelo convite. Se precisar, liga aí que a gente participa lá também. Manda um Floratil. Daniela, querida, nossa primeira torcedora. Dê o seu tchauzinho pra galera. Salve, salve, galera. Um beijo de boa noite. Vamos juntos no Mineirão, apoiar o nosso Coelhão, a torcida da família, o time da família, e nós vamos garantir essa classificação. É isso aí. Vamos aproveitar, vamos repercutir. A diretoria conseguiu, de novo, que o sócio-torcedor compre o ingresso, que está a 120, setor único disponível para a torcida americana, a 50% de desconto, e não só o dele, como o de mais três acompanhantes. Então são quatro ingressos que ele pode comprar com 50%. Se você não vai levar alguém, conversa nos WhatsApp da vida, nos grupos, combina com alguém que não tem sócio-torcedor. Vamos levar o máximo de gente possível, porque elas precisam ser caladas novamente. Eu gostaria até que a gente voltasse a gritar, cadê o time do povo, eu. Cornetinha, não, você tá calado, o senhor tá aí ainda? Eu tô aqui, tô ouvindo aqui. A Ximbinga tá latindo aqui, eu tô vendo se acalmo ela aqui. É o seguinte, né, domingo o ingresso vai ser R$15 do outro lado, né, vou sortear 5 botijão de gás, 10 de tabaco. Tô imitando o time do outro lado da Lagoa, que tinha esse hábito, tem esse hábito de fazer muito também, né? Fala que é o que enche estádio, meu ingresso é R$5, mas de quentinha, para ir por alô, né? Vamos lá, né? Mas eu encerro a participação aqui, uma boa noite, sua coelhada, não usem drogas, tá? E paz. Isso, paz. Eu gosto do e paz. O Alisson, dá seu tchauzinho. Falou aí, fim de semana, vamos jogar a última a última pá de terra em cima delas. Isso aí, galera. Vamos encerrando mais um Decadentes. Lembrando sempre, dê like na página dos Decadentes no Facebook. Se inscreva no canal, por favor. Se inscreva no canal. A gente precisa desses inscritos no canal para a gente ter um pouquinho mais de liberdade com as coisas do YouTube. Espalhe o programa para os amigos. Vocês ainda vão ver. Oi. A galera precisa também espalhar o programa para os amigos. Pega o link, manda para o amigo americano, para a galera dar uma curtida também. Exatamente. E tal. Não precisa ter vergonha não, tá, gente? Não. Aqui é o sistema de catequese tem que funcionar, meu amigo. Nós estamos aqui para isso. Lembra das suas aulas de história, lembra dos padres jesuítas que vinham aqui trazer a palavra, e você agora o jesuíta decadente. Tá, então leve a palavra decadente pela torcida do América fora, apresente para os coleguinhas, passe ninguém os links para frente. Ninguém pode falar que eu não sirvo para nada, não concorda? Ninguém pode falar que eu não sirvo para nada, de mau exemplo eu sirvo, né? Então vamos tocar o exatamente, algumas. Exatamente, mau exemplo. Então, passe para os coleguinhas, quem não acompanhou ao vivo, o programa está sempre gravado na nossa página do YouTube, no nosso canal Decadentes. Vale a pena conferir. Exato. E no próximo domingo é muito provável que a gente vá marcar o programa para 1h30, talvez um pouquinho mais depois do fim do jogo, porque tem que dar tempo todo mundo sair do Mineirão, chegar em casa e ligar o seu computador. Pois é, o Henrique, eu quero dar um pitaco sobre isso. No último jogo contra o Cruzeiro, a gente ficou preso dentro do Mineirão mais ou menos uns 40 minutos. Ah, tem esse detalhe também. Então, senhores, o ideal de fato, a gente vai tentar prever isso, mas o ideal de fato é acompanhar na fanpage do Facebook, e aí a gente vai avisar quando a gente vai entrar no ar, vai estar tudo lá certinho, certo? Perfeito. Muito obrigado, senhores. Vamos. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Abraço. Falou. Até.